Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para iguaçuencezinho dormir. Ô pai, ô pai! Fala, filhão! Quer que o papai conte uma historinha pra você dormir? Não, pai! Eu quero entender essas coisas que estão falando na TV, pai! Tipo, quais? Sobre esse homem aí de peruca, esse homem aí que parece que tá sempre tirando sarro da gente, pai, falando inglês ali. O Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, aquele ali? Isso aí não é peruca não, filho. Isso aí é cabelo mesmo, viu? Sério, pai? É, sério, sério. O tom da pele dele, repara ali, ó. Também, aparentemente, não é natural, né, filho? Mas é sim. É porque ele é descendente de imigrantes. É, quer dizer, acho que ele não é descendente de imigrantes nenhum, né? Porque ele vive falando que vai expulsar todo mundo, enfim. Vamos deixar pra lá. O que você quer saber, filho? Tudo, pai, tudo. Tudo não dá, filho. Por que não, pai? Por que não? Porque não dá. Não dá, pai? Não. Não? Não dá mesmo. Escolhe aí uns dois ou três assuntos e pronto. Ô pai, por que ele ganhou a eleição se ele teve menos votos que a Hillary? Que a Hillary? Isso, pai! É porque as eleições deles são assim, filho. Nem sempre ganha quem tem mais votos, entendeu? Tipo, eleição pra vereador aqui em Foz, pai? Como o titio Newton Bobato? É, tipo isso, né? Com algum grau de semelhança assim, né? Vereador Newton Bobato, que aqui em Foz do Iguaçu foi o terceiro mais votado, mas não conseguiu, né? Devido à coligação se reeleger. Parece, mas não é exatamente o mesmo caso. Enfim, o resultado, de qualquer forma, é o mesmo, né? Ô pai! Ele não gosta de latino? Bom, a julgar pelo que ele disse durante a campanha, não gosta não, viu? E o que que ele ouve, pai? O que que ele ouve? Como assim, filho? Se ele não ouve latino, o que que ele ouve, pai? Ouve caliqui? Não, filho, latino não é um cantor. Ele não canta, pai? Olha, se você chama aquilo de cantar, ele canta. Mas, assim, o que ele não gosta, o que o Donald Trump não gosta, é de latino. Povo latino, os habitantes da América que falam línguas de origem latina, ou seja, espanhol, português, suspeito eu que o francês também, entendeu? Então ele também não gosta da gente, pai, a gente fala português, nós somos latinos. É que o Brasil é um caso peculiar, sabe, é não peculiar de pecúlio, mas é que por aqui, filho, o pessoal só se acha latino quando convém, né, tipo, pra anunciar a construção do maior shopping da América Latina, aí o Brasil é a América Latina. Mas de resto, o brasileiro deve achar que veio de outra galáxia e vive em outra galáxia, né? Porque, enfim, né? Aí já não é América Latina, né? É mais ou menos tipo o Trump, né? Que se não é filho de imigrantes, deve ter vindo de poeira de estrela, né? Só pode. Ô pai! Ele é um homem mau, pai? Não sei, filho. Ele fala bastante besteira. Isso aí você já percebeu também, né? Agora, se ele é bom ou mau, aí eu já não sei. O titio Bruno Zanetti, sabe? Ele diz que só conhece um Donald bom, que é o Pato Donald. Então... Credo, pai, acho que eu não vou conseguir dormir não, pai, tenho medo. É, filho, ainda mais que ele tem a bomba atômica, né, mas deixa pra lá, ó, papai vai te colocar na cama e vai deixar a luz acesa aqui, tá bom? Com luz acesa não explode bomba, pai? Não explode não, imagina, luz acesa afasta tudo, tá bom? Boa noite, filho. Boa noite, pai. Essas crianças... Em todo o Brasil, Transamérica. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? You got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be all right? All right. All right. Programação musical aqui no Front, e olha só, hein, em meio a tantas bombas que a gente leva no dia a dia, né, e bomba eu espero que só no sentido figurado, porque nessa semana teve até doido explodindo porta de loja de tinta ali na Vila Portes, né, sempre tem também aquelas anedotas que surgem do nada durante a semana, e eu vou contar pra vocês aqui uma piada de português, uma piada verídica de português, tá, deixando bem claro, uma piada feita por um português, no caso, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, né, que é dono de um senso de humor, digamos, peculiar, sem que o adjetivo peculiar, claro, né, tenha qualquer relação com a nossa boa e velha Operação Pecúlio. Pois bem, na manhã seguinte à vitória do Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, o primeiro-ministro português, António Costa, fazia um discurso em Lisboa e deixou no ar aí a seguinte frase, né, insinuando que há notícias boas no dia a dia, mas também há notícias ruins. E podemos todos festejar as boas notícias do dia-a-dia. Ou podemos ficar tristes com as más notícias do dia-a-dia, que também as há. Foi o que ele disse. Bom, era óbvio que a imprensa ia querer saber se essa frase tinha alguma relação com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. No áudio não é muito claro e não dá para ouvir direito a pergunta que a repórter fez. Infelizmente aqui no rádio nós não temos o recurso da legenda, como fizeram na TV, mas o que ela perguntou basicamente foi isso. Primeiro-ministro, a eleição de Donald Trump foi uma das más notícias do dia? No que ele respondeu que não foi de dia. Foi de noite. Não foi de dia, foi de noite. Boa noite. Enfim, saiu dando gargalhada e deixando o pessoal da imprensa com cara de tacho, né? Senso de humor aí, como eu disse, bastante peculiar do primeiro-ministro português, António Costa. Já por aqui, os políticos também dão bastante risada, né? Muitas vezes da nossa cara, ou quase sempre da nossa cara, por vários motivos, né? Mas, enfim, Front Transamérica até meio-dia. Transamérica. Transamérica Pop! Transamérica! Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha sonora que é igual os dirigentes políticos aí da cidade, né? Falam, falam, falam e não dizem absolutamente nada. Impressionante, hein?